é nossa colega, não é produção. Nossa colega lá de Ribeira do Pombal, na Bahia, ela nos ligou dizendo do grande sucesso do nosso programa por toda a cidade, através da nossa emissora aí de Ribeira do Pombal, que é a Rádio Cana Brava FM, não é? E querendo também ser representante dos produtos Saúde com Beleza. Eu quero dar as boas-vindas a Clarice, viu, Clarice? As boas-vindas para você. Realmente nós prestigiamos os nossos colegas de rádio, não é? Porque quando você é radialista, você precisa de quê? De produtos para anunciar, não é? E a emissora de rádio também, quando ela é parceira da Saúde com Beleza, ela tem toda uma linha de produtos para poder fazer propaganda e, naturalmente, toda e qualquer emissora que nos representa, quando junta com as nossas propagandas nos programas e ainda as propagandas que cada locutor, cada radialista promove em sua cidade, então a propaganda já, o ditado já diz, é a alma do negócio, não é? Então, quando a propaganda é feita de um lado e de outro, é evidente que a emissora é um ponto fácil das pessoas adquirirem os nossos produtos. Nós temos emissoras de rádio em muitas cidades que nos representam e elas vendem muito. E isso ajuda a rádio nas suas despesas, ajuda a rádio na folha de pagamento, não é? Agora, claro, se a rádio não tem interesse, uma outra pessoa na cidade passa a ter o interesse. Muitos dos nossos colegas, às vezes, eles ligam: ah, porque eu queria ser, mas aí não tem mais jeito, porque já tem uma representante aqui. Realmente, você tem que vir, se na sua cidade não tem representante ainda, você tem que vir na frente. Se não, se a Saúde com Beleza colocar outra pessoa para representar, fica difícil, porque aí nós seremos desmoralizados. Ora, como é que você está sabendo que a emissora, a rádio, ela pode ser uma representante, pode transformar uma parceira, não é? Uma parceira nos produtos Saúde com Beleza, no óleo de avestruz, em todos os nossos produtos, e você não desperta esta atenção? Claro que se você não desperta, outra pessoa vai despertar e vai ganhar dinheiro aí na sua cidade e você não vai poder mais ser representante nosso, a sua rádio não pode mais, porque a gente já entregou para outra pessoa, porque esta outra pessoa procurou a gente primeiro. Portanto, meu querido amigo radialista, diretor de rádio, se na sua cidade ainda não tem representante, venha trabalhar conosco. Não custa nada, né? Você já tem a rádio na mão, tem a propaganda, tem a mídia. Então não custa nada você colocar os nossos produtos aí na sua mão. Não é verdade? Vamos trabalhar juntos e você vai ganhar muito dinheiro conosco. Clarice, seja bem-vinda. Você e todos os colegas da Rádio Cana Brava, o nosso grande abraço. E vamos cantar com Amado Batista. Eu trago aqui mais um sucesso. Quem vai morrer sou eu. Quando chego em casa eu deito e rolo em minha cama, sem poder dormir, fico ouvindo o meu coração. Ele chora de saudade, a sua ausência, e vive a lamentar. Não entende por que você deixou de me amar. Está morrendo o coração pelo amor que perdeu. Se você não quiser voltar, quem vai morrer sou eu. Está morrendo o coração pelo amor que perdeu. Se você não quiser voltar, quem vai morrer sou eu. Quando chego em casa eu deito e rolo em minha cama, sem poder dormir fico ouvindo o meu coração. Ele chora de saudade a sua ausência e vive a lamentar. Não entende por que você deixou de me amar. Está morrendo o coração pelo amor que perdeu. Se você não quiser voltar, quem vai morrer sou eu. Está morrendo o coração pelo amor que perdeu. Se você não quiser voltar, quem vai morrer sou eu. Conheça os benefícios do óleo de avestruz Supremo, o alimento natural rico em ômegas que não pode faltar em sua casa. Os ômegas encontrados no óleo de avestruz trazem muitos benefícios à sua saúde. Ômegas 3, 6, 7 e 9. E ainda as vitaminas A e E. Intestino preso, colesterol e triglicerídeos elevados, dores pelo corpo, psoríase, imunidade baixa, cicatrizações de feridas em geral, inclusive em diabéticos, hemorroidas, hematomas, assaduras em crianças e adultos, pessoas que sofreram derrames, queimaduras e muito mais. O óleo natural de avestruz Supremo é um alimento. São os ômegas que levam até você todos os benefícios. Adquira o óleo de avestruz Supremo e muitos outros produtos em nosso site www.saudecombeleza.com.br ou através dos nossos representantes em todo o Brasil. Óleo de avestruz Supremo. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Amado Batista, Amado Batista Show. Thalita Rayane da Silva. Thalita é de Curral de Pedras, no município de São Francisco, lá no estado do Piauí. Alô, alô, São Francisco, Curral de Pedras. Meu abraço a Thalita. Ela quer pedir uma música com Amado Batista, igualzinho a você, oferecendo para sua mamãe Luísa. Diz que a dona Luísa é fã do Edelson Moura. Oh, coisa boa, dona Luísa. Muito obrigado, a senhora, viu? Continue sempre nos ouvindo, não é, Thalita? Pessoal do Curral de Pedras, aí no município de São Francisco do Piauí, muito obrigado. Outro recado que eu recebi. Oi, Edelson Moura, estou sempre ligado aqui. Hoje... deixa eu ver aqui, o Amado Batista cantou uma música que gosto muito. Mande um beijão pra ele, diga que ele será sempre amado. Oh, coisa boa. Obrigado aí essa pessoa que mandou este recado. Não disse nem o nome, né? Tem gente que manda o recado, mas acha que nós temos que saber do nome. Porque na verdade, quando nós adicionamos aqui uma pessoa que pede adicionamento no WhatsApp, nós não temos o nome da pessoa, só temos o número do telefone. Então se faz necessário que a pessoa, ao passar a mensagem, diga quem é. Que nós temos milhares de pessoas, né, adicionadas no, na nossa conta do WhatsApp, e nós não sabemos o nome de todo mundo. Ou seja, é necessário que você coloque no seu recado: aqui é fulano de tal, eu ouço o programa tal, não é? Para a gente entender direitinho como é que é a coisa. Então vamos ouvir, igualzinho a você.

dinheiro suado da população brasileira. Estas ONGs, elas precisam ser todas investigadas. Se eu fosse parlamentar, eu ia pedir uma CPI das ONGs para examinar uma por uma o que fazem com o dinheiro do povo, o que estão fazendo, porque só na minha cidade, lá tem uma mulher, Dona Graça, que ela abriu 68 ONGs. Pega CPF do povo, sai com aquele CPF e o nome da pessoa, às vezes a pessoa nem sabe, aí abre uma ONG. Aí pega o nome de outra pessoa, que ninguém sabe quem é, aí vai lá com este nome, este CPF, um endereço fajuto, aí abre outra ONG. E com isso, o dinheiro do brasileiro vai pelo ralo. Nós já sabemos que neste Bolsa Família tem prefeito recebendo dinheiro, tem vereador, tem chefe de partidos recebendo Bolsa Família, quando na verdade o programa ele foi feito para atingir, para abranger a pobreza, realmente a grande pobreza deste país. Mas aí vem os espertalhões, né? Os malas, e estes malas, eles conseguem cadastrar 500 pessoas numa cidade, 300 pessoas, muitas vezes pobres coitados que dão os dados, CPF, endereço e etc. Mas quem recebe o dinheiro é um espertalhão. Então isso tudo precisa acabar. Não tem país no mundo que aguente a corrupção desenfreada da forma que vinha acontecendo. Então fica aqui o nosso alerta para que essas coisas sejam revistas, essas ONGs sejam investigadas, quem é quem, cadê a pessoa, quem é o dono, onde mora, cadê o endereço, porque não é só pegar o dinheirinho do papai, da mamãe, jogar na mão dos pilantras, não. Tem que saber se existe mesmo, qual o trabalho que está fazendo, se é uma ONG séria. Se não for, tem que extinguir, tem que parar de dar dinheiro para essa gente. Chega, chega de tanta picaretagem nesse país, ninguém aguenta não. Poliane mora em Petrolina, lá em Pernambuco. E ela pede aqui uma música do Amado Batista, por gentileza, Delson Moura, toque aí a música Princesa. Obrigado, Poliane. Um abraço para você, para todos os amigos aí de Petrolina, e vamos ouvir Princesa. Ao te ver pela primeira vez, eu tremi todo. Uma coisa tomou conta do meu coração. Com esse olhar negro de menina, me fez nascer no peito esta paixão. E agora não durmo direito pensando em você, lembrando seus olhos bonitos perdidos nos meus. Que vontade louca que eu tenho de tê-la comigo, calar sua boca bonita com um beijo meu. Princesa, a deusa da minha poesia, ternura da minha alegria, nos meus sonhos quero te ver. Princesa, a musa dos meus pensamentos, enfrento a chuva, o mau tempo, pra poder um pouco te ver. E agora não durmo direito pensando em você, lembrando seus olhos bonitos perdidos nos meus. Que vontade louca que eu tenho de vê-la comigo, calar sua boca bonita com um beijo meu. Princesa, a deusa da minha poesia, ternura da minha alegria, nos meus sonhos quero te ver. Princesa, a musa dos meus pensamentos, enfrento a chuva, o mau tempo, pra poder um pouco te ver. Princesa, a deusa da minha poesia, ternura da minha alegria, nos meus sonhos quero te ver. Princesa, a musa dos meus pensamentos, enfrento a chuva, o mau tempo. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Amado Batista, Amado Batista, o mais amado do Brasil. Vamos agora tocar mais uma música chamada Meus Braços Te Esperam. Eu vou atender a pessoa que pede, é Maria. Ela não mandou o sobrenome dela e pede a música Meus Braços Te Esperam, oferecendo para os amigos e amigas lá da Rádio Paraíso FM em São João do Paraíso, lá no estado de Minas Gerais. Olá, Maria! Vamos já já tocar a música para você, tá bom? Uma outra mensagem. Passa aí minha música, Delson Moura. Eu ofereço para o meu marido Getúlio, minha filha Mariana, que eu amo demais, e para toda a minha família. Eu vou atender depois este pedido aqui da Solange, lá de Dom Basílio, no estado da Bahia. Solange da Poça, de Dom Basílio. Eu atendo daqui a pouquinho o pedido dela, porque ela está pedindo a música Desejos e Segredos. Como eu anunciei Meus Braços Te Esperam, eu toco primeiro Meus Braços Te Esperam, e depois, Solange, pode ficar aí com o radinho ligado, que eu vou atender você com todo carinho, tá bom? Um abraço a todos da Rádio Paraíso FM, e vamos tocar Meus Braços Te Esperam para Maria, que não mandou o sobrenome dela. A Maria danada. Maria, Maria. ficar iludido se já estou perdido, cheio de emoções. Sou um resto de esperança e só você está nas minhas canções. Meus olhos te esperam pra não mais chorar. Sem você minha vida é tão triste, meu caminho é incerto, não existe. Amado Batista, Amado Batista show, Edelson Moura. Já tem muitos anos que a gente ouve falar, não, a gente vai melhorar, a gente vai melhorar, vai melhorar, tá melhorando. A saúde pública está muito melhor agora do que no passado. Eu não sei como a pessoa tem coragem de falar uma coisa dessa. Com tanta gente morrendo, sendo morta aí nos hospitais. Eu não sei como é que... A quem que interessa tanta gente morrer desse jeito? A quem que interessa? Porque, na verdade, nós somos adquirentes de direitos, que é um dos poucos direitos que nós temos na nossa existência, é a saúde. Nós temos direito à saúde pública. Agora, por que que não se cumpre esses direitos? É que a gente precisa saber. Porque não vinha se cumprindo. Mas eu sei por que não cumpriam com os direitos de nós, cidadãos, os direitos da nossa nação, que é um direito adquirido, porque o imposto que você paga, tudo aquilo que você compra, sardinha, arroz, feijão, você paga imposto. Este dinheiro, aliás, o Brasil é o país com o maior índice de pagamento de impostos do mundo. Nós somos a nação condenada a pagar imposto. Pagamos, nós trabalhamos 6 meses da nossa vida durante um ano. Nós trabalhamos de 5 a 6 meses para o governo. Preste bastante atenção. O americano, ele paga 4,5% sobre o que ele compra de imposto. E existem produtos aqui no Brasil, sobretudo remédios, que você paga 50, 60, 40% de imposto. É muito imposto que a gente paga. Mas então, esta questão da saúde pública, da segurança pública e da educação são direitos constitucionais adquiridos. Então, nós brasileiros não estamos pedindo favor a ninguém. É obrigação do governante, é obrigação dos governos. E tem um outro direito também que nós temos que ninguém presta atenção. Todo ser humano, todo cidadão tem direito à moradia. Agora, ninguém cumpre nada. Ninguém cumpre absolutamente nada. O camarada faz uma casinha de 1 quarto para botar uma família para dentro e acha que está fazendo obrigação. Não, isso aqui é porque eu sou bom. Não é não. É direito do cidadão brasileiro a ter moradia. Não tem casa para morar, o Estado tem que promover um jeito. E outra coisa, casa com saneamento básico, com rua asfaltada, com meio fio, com infraestrutura, para que não seja assentada a população de qualquer jeito, nos arredores, nas periferias, que é o que acontece muito nas periferias do nosso Brasil, as populações não tendo apoio do governo, não tendo apoio dos governantes, elas vão se jogando nos morros, nos lugares assim de difícil acesso, perigosos,